Na nejaké kvíce stalo na to. Piado, Mike, eu convido, estou prosseguindo para o pátio 4, seu solo, ao 19. 89, meu autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Espera aí, estabilizado, 396. Bruno 4, desça via para 2000 pés, QNH no 017. Preciso vir para 2000 pés, voo 9014. Salvador, bom dia, Gol 1397, servido a precisão de tráfico, destino Congonhas. 1397 Congonhas, temos o 380, copia? Afirmativo, copia. Autorizado Congonhas, nível 380, via Prusque 58, decola 1-0, com via direita na saída da Euleda, Sagaz. Controle Salvador 11935. Transponder 5014, Coteje. Autorizado para Congonhas, nível 380, saída LDH, controle 193.5, transponder 3514. O transponder 5014, negativo 3514, 5014. E a saída é a Dael, após Dael, Leda, após Leda, Sagaz. Transponde 5014, saída da ELA, após venda, após salida, a virar à direita. Após Leda Sagaz, Sierra Alfa Golf, Alfa Zulu. Após saída, Sagaz. Correto, Gol no 397, quando pronto, chame Pushback, acionamento no 03. Quando pronto, de manobra, Pushback, acionamento, 03, Gol 1397. Solo, 9507, para autorização, Congonhas. 9507, aguarde cópia, para Congonhas. Na escuta. No localizador, tá 3896. É 3896, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, até mais, 3896. Até. 014 autorizado, final ILS X-Way pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Way, reportará localizador 1-0-1-4. Torre Salvador, um bom dia, TAM 3896. 3 milhas para a Serra Vitor 372, baixar travado. 3896, bom dia, voo autorizado, pista 10, o vento 170 com 10. Livre pouso na 1-0, TAM 3896. T9507, Congonhas 380, copia? Copia. Autorizado Congonhas nível 380, via para o ISC 58, decola 1-0, com VA direita, na saída da EL Leda, após Leda, Sagaz. O controle Salvador opera em 11935 e o transponder 5027, Coteje. Autorizado São Paulo Congonhas nível 380, via para o ISC 58, decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL Leda, Leda Sagaz, controle 11935, achando 5027, TAM 9507. Tá. Correto, 9507, quando pronto, se me possível, acionamento no 09. Já está pronto, 9507. 09 autorizado, chame táxi. Está autorizado, Samurai Fax 9507. Solo Salvador, muito bom dia, o trip 5486, ciente da Mike. Trip 5486, bom dia, para Lençóis 200, copia? Afirmo. Autorizado, Lençóis 200, decolação 10, curva esquerda, saída Momoal, após direto Lençóis, o controle opera em 1935, transponde 5023, contexto. Transponder 5023, por gentileza, confirma a transição. É, saída Momo Albo e após direto Lençóis. Albo, Alfa, Lima, Bravo, Oscar. Ah, sim, saída Momo, transição Albo, trip 5486. OTAN 3602, a autorização portuguesa. Então 3602, Porto Seguro, temos o 300, copia? Copia. Seu decimal 6. 118.6, 1094. Leda, pós Leda Ilhéu, o controle 11935 e o transponder 5016, cotejo. Estamos com 360, por isso 50, da cola direita, da El Leda Ilhéu, 1935, 5016. O nível 300. 300. São 3602, correto. Quando pronto, chame para o subir estacionamento no 07. Calma lá. Salvador, Gol 1397, solicita dúvida de estacionamento, box número 3. Bono 397 no 03, está autorizado o seu mitaco. Semana Santa, Gol 1397. Salvador, trip 5486 para pushback e estacionamento. No passe 3, autorizado o seu mitaco, trip 5486. Semana Santa. 1896, no solo de Salvador, 27, 1219, agora. 1-2-1-9-3-8-9-6. Torre Salvador, Gol 1-0-1-4, passou externo, controle embaixo e travado. Gol 1-0-1-4, tráfego avistado, vento 1-8-0 graus, cono 3-9, altímetro 1-0-1-7, livre pouso, pistão 1-0, Gol 1-4-1-3. Livre pouso, pistão 1-0, Gol 1-0-1-4. Corrigindo, 1-0-1-4. São 3 horas e 50. Copiado, TAN 9507, táxi autorizado, Juliette Alfa, e no ponto de espera da 10, chama a torre no 186. Juliette Alfa, ponto de espera da torre 186, bom domingo, bom trabalho. Igualmente. Obrigado. Tono 7 atinge 4000. Sente, mantenha 4000 pés, o pastor 17 aguarde para continuar a descida. Manterá 4000 aguardando a descida. 260, you cleared ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Clear, ILS 0, runway 10, report the story stabilized, go 1260. para táxi, o trip 5486 com 30 a bordo, autonomia 4 horas e 30, alterna Salvador. Salvador, um bom dia, tá 9507, está no ponto de espera da 10, pronto. Tá 9507, bom dia, Lima tem, tá no 0 no 0? A Lima tem 9507. Voo no 0 no 4, no solo 30, livra na Foxtrot, chama solo em 121, décimo 9. Foxtrot 219, grato no 0 no 4. Espera que é pouco. Fala, muito bom dia, o Gol no 0 no 4. No 0 no 4, bom dia, táxi Alfa, e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol no 0 no 4. 7 tem livre decolagem, pista no 0, vento 190 graus, com 1 no 3 nós, tá 9507. Livre decolagem da pista 10, tá 9507. Observando o Airbus da companhia que irá passar a retaguarda, após o mesmo, está autorizado seu push e acionamento Samitax. Salvador, Gol 1397, solicite instruções de táxi com 127 passageiros a bordo, autonomia, autonomia 04116, alternando Galeão. O POB é 127, confirme. Afirmativo, 127. Copiado o Gol 1983, tem seu táxi autorizado via Índia e Alfa e no ponto de espera irá chamar a torre em 1186, dando passagem ao trip à sua direita. Autorizado via taxiway Índia Alfa, no ponto de espera chamará 1186, dando passe ao trip, Gol 1397. Índia November Alpha confirmando pátio 4. Pátio 4, ciente voo local, intenções é sobrevoar que localidade? Dia trip 5486. 5486 da trip, bom dia, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, 5486. Coluna 7, a curva é à direita no corredor Acea. Frequência do controle 11935. Transpondeu 0165, corteje. Controle de Salvador, muito bom dia. Seu 9507. Vai cruzar 2000 pés no Adael. Bom dia, TAN 9507. Contato radar, suba para nível 380, autorizado. Proedileda, o TAN 9507. Obrigado, 9507, aprovado agora. 5486, vento 190 graus, com 2 nós, livre decolagem, pista no zero. Gente, autorizada a decolagem, TP 5486. O final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Pastor no 7, descida para 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado. Será que reporte quando pronto para o táxi? Táxi em frente, Alfa e Índia para o 01. Frente, Alfa e Índia 01, Gol no 0 no 4. Falou. Salvador, eu vou 1983 para o pushback acionamento na posição 05. Salvador, Gol 1397, pronto, espera 10. Confirme. Gol 1397, pronto para a pista 10. Afirmativo, Gol 1397, a linha mantém, cabeceira 10, a linha e mantém. A linha mantém, Gol 1397. Sinal 35 ao controle, bom voo, bom domingo. Sinal 35, muito bom dia também, 5486. Juliette Alfa até o ponto de espera quando irá chamar a torre 1186. Bom dia, Azul 4235, acione a identificação dessa via chegada a Bonf para 4000 pés, o QNH 1017. Desce via Bonf, 4235, bom dia, identificou. Controle Salvador, muito bom dia, o Trip 5486 na sua escuta. Bom dia, Trip 5486, contato radar, suba para nível 200 na saída Momo, sem restrições da carga. Ok, ascendendo para 200, saída Momo, sem restrição na carga, Trip 5486. Stabilize, go 1260, one way 10. Go 1260, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, go 1260, thank you. Bruno 397, o vento 190 graus, Cono 29, livre decolagem, piscina 0, Bruno 397. Livre decolagem para o Cono 397. Índia November Alpha, altímetro 1097, reporta no ponto de espera. Salvador Tower, good morning, go 1260, stabilize, runway 101. Roger, go 1260, have the traffic in sight, altimeter 1017. Is land gear down locked? Yes, land gear down locked. Roger, continue your approach, expect runway vacated. Roger, continue approach, runway 10, go 1260. For check, the wind is 190 degrees with 13 knots. Thank you, go 1260. Salvador, eu tenho uma intenção. Titango e Dia Bravo. 20, diagonal 26, diagonal 32, POB 1150. Sem atraso, antecipado aliás, pouso em São Paulo, 12 horas e 55, local. Excelente. Uno 397 aos 37 decola, o controle em 1 9 35, bom voo, bom domingo. Uno 397, copiou? Copiei, gol 1 3 9. Bom voo, 10935. Bora. Salvador, gol 1397. Bono 397, contato radar, suba para nível 380, autorizado Prodilida. Atenção Prodilida, atenção para 360, gol 1397. Confirmando, suba para o nível 380, gol no 397. Subindo para 380, gol 1397. Controle, sente o Tango e Dia Bravo. Salvador, é o gol 983 para o TAC, com autonomia de 3 horas e 50, alterna Galeão e POB de 188. Índia 98, 3 TACs via Juliette Alfa até o ponto de espera, torre 1186. Índia Juliette Alfa, ponto de espera vai monitorar 586, gol 983. Confirme. É o TAC, 3602, ponto de espera, pronto. TAC 3602, ali mantém, câmbio 010. Ali mantém. E o PES 4235, azul. TAC 9507, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288, 133, 25. Obrigado, um bom domingo. Comente, bom voo. Vai. When you vacate, you can take to 121-9. 121-9, thank you, good day. Ground, good morning, go 1260. Go 1260, taxi Alpha report, B4 Juliet. Fire taxiway Alpha report, B4 Juliet, go 1260. Tio Tango Dia Bravo mantendo 500 pés devido a tráfego na final da pista 1-0. Tango Dia Bravo. Tá atualizado? Mativo, Tango Dia Bravo mantendo 500 pés. O Tango Dia Bravo. O 500 está indo, o Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo informa a aeronave ingressando na final instrumento da pista 1-0, tipo um bandeirante. Tango Dia Bravo, paciência. Sete, apenas para informação, tráfego próximo a Simbra, sobrevoando a 500 pés, o tipo um helicóptero Robson 44, o pastor no 7. No 7, ciente. O Gol 983 vai manter o ponto de espera para separação com o Alfa 321 decolando agora, ok? Tono 7 estabilizado no localizador. Gente, o pastor no 7 apenas para informação, recebemos apenas o plot primário, negativo modo alfa e Charlie, pastor no 7. Complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. Torre Salvador, 1 no 8 decimal 6, pastor no 7. 3602, decolado aos 42, 10935 ao controle, bom voo. Bom domingo. 1935, boa. Torre Salvador, pastor no 7. Pastor no 7, já em baixa travada? Baixa travada. Afirmativo, tráfego avistado, altímetro no 0 no 7, tem pouso autorizado, pista no 0. O vento 200 graus com 1 no 0 nós. O pastor no 7. Pastor no 7, autorizado pouso. Traçado para Tango Dia Bravo, prossiga via litoral devido a tráfego na final da 1-0. Via litoral, Tango Dia Bravo. Via litoral, não, está iniciando, Tango Dia Bravo. Controle, volta, 3602, tá, peraí. B3602, contato radar, suba para nível 300 na proa de Leda. 300, plano Leda. O 60 vai a Juliet, gate 04. Vai a Juliet, stamp 04, go 1260. Tango Índia Bravo te avisou com o bandeirante da Força Aérea na final da 1-0? Vou sim, te avisar mesmo. Tem intenção de prosseguir até a guarda do tráfego, a prosseguir direto para o pátio 4? Tem condições do pátio 4 na cauda do mesmo. Afirmativo, até a guarda do tráfego sem interferir o vento 200 graus com 1-1 nós. O altímetro no 0 no 7, reporta no solo controlado do pátio 4, Tango Índia Bravo. Controlado, controlado, bravo. 5 de novembro, Alfa, alinhado pronto, 1-7. Afirmativo, tem um bandeirante na final da 10, o Wind November Alpha mantém a posição. Mantendo alto. Estou no 7, informa o tráfego, Robson 44, helicóptero, prosseguindo no setor sul, a sua retaguarda, sem interferir na sua aproximação. Pastor no 7. Bom, no 7, ciente, prato. O 983 visual com bandeirante da Força Aérea na curta da 1-0? Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0, gol no 983. Ok, após a passagem do tráfego, ali mantém a 1-0, gol no 983. Trip 5486, controle. Autoriza como nível final 180. 5486, solicite ao Centro Recife em 128.8, alterno 133.25. Recife 1288, 13325, trip 5486. 1397, chame Centro Recife 128.8, alterno 133.25. 1128, 133.25, com 1397. Afirmativo. Meu Índio November Alpha, livre decolagem piscina 7, 200 graus com 0 nós, Índio November Alpha. Livre decolagem, Índio November Alpha. Passei um 7 no solo 45, livre até o pátio militar, acesso na frequência livre. No 7, pátio militar, frequência livre. Bravo, solo para o corte. Afirmativo, tem um Índia Bravo, frequência livre, considero solo aos 4.6, frequência livre no corte. Já daqui a pouco. Espera daqui a pouco. 1983, livre decolagem, piscina 0, vento 180 graus, cono 0 nós. Autorizado decolagem 90, gol 189, 813. Índia November Alpha, decolar os 47, ingressa corredor Axé, bom voo, bom treinamento, até a volta. Índia November Alpha, controle 19.35, no corredor Axé, grátis. Quem chamou? Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou da 107, está curvando à direita para interceptar o corredor Axé, 1 no meu pé. Bom, Índia November Alpha, prossiga visual, é Axé, Índia November Alpha. Condições visuais, 1 no meu pé, no corredor Axé, Índia November Alpha. Controle o Juliette também, que ele está pronto para iniciar o lançamento. Autorizado o lançamento, Juliette, Quebec Kilo. Hello. Capitão Rita, Índia, Juliette, controle. Atenção, México Delta. Controle Salvador, Gono 983, passa 160 para 360. Gono 983, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar 2.000 pés, autorizado por Odileda. Após 3.000, Leda, Gono 983. Corrigindo após 2.000, Gono 983, 2.000 pro Odileda. Aprovando Leda, Gono 983, grato. TAM 3602, chame Centro Recife 128, decimal 8 alterno, 133, decimal 25. 288, 3325, 3602. Atenção, uma centena.